Qual que é o propósito da vida nessa jornada de encarnação do espírito que aqui se encontra? Aprendizado. Aprendizado. Depois nós continuamos aprendendo em nossas outras existências depois de encarnar. E se eu for uma boa pessoa nessa vida e só usar essa riqueza para acumular cada vez mais dharmas e dharmas e dharmas, eu posso evoluir espiritualmente a ponto de depois não precisar mais nascer. Vou ser vaca e depois não vou nascer mais. Por isso que a vaca é sagrada para os indianos. E acredito que você começa como animais e depois você vai evoluindo essa encarnação em animais. Depois você passa por humanos em vários graus de humanidade, vários povos, vários conhecimentos, vários poderes, até que você pode encarnar como uma vaca e depois você não encarna mais, torna-se um espírito elevado de ascensão e auxílio, um guia. A borra do chá é o que sobra das ervas bebidas dentro do chá. A senhora vai fazer uma leitura agora. Sim. Que é isso? Mas como é que a senhora vê dois aí? Duas dobrinhas? Duas abelhas. Vamos ver a minha dobrinha. Um. Uma menina. Sai daí, que legal. Isso é muito bom. Mas é. E como é que sabe que é uma menina? Porque o coisinho tá pra dentro? Isso, porque ele avança e ele abre em Y. Esse é a esquerda, Em né? Y. É Y, essa. Mas o que é que eu. Ele avança e abre em Y. Deixa eu ver a outra E o que é que mão. eu queria? O que você vai fazer na sua vida? E o que é. Você vai ter um menino. Lá vem a cigana do Oriente, das noites enluaradas, das tardes de sol poente. Ela é ciganinha, tão jovem na aparência, mas tem poder e tem mistério na essência. Ela é ciganinha, tão jovem na aparência. Mas tem poder e tem mistério na essência. Saravá, cigana do Oriente. Salve. Saravá. Sim. Salve, dona cigana. Salve, filho. Tudo bem? A senhora está bem feliz? Sim, filho, muito feliz. Por quê? Cavalo tem um pouco de medo de quando eu vou trabalhar, acha que eu não consigo trabalhar. E eu estou tão feliz que você me escolheu dentre tantas entidades para conversar. Que linda. Eu também estou muito feliz. Muito obrigado por ter aceito. Então, Sim. pode falar. Você quer me perguntar alguma coisa? Posso ir sentando? Pode se sentar. Fique à Licença, filho. vontade. Ei, dona cigana. A senhora na sua vida costumava ficar assim sentada no chão mesmo? O cigano tem essa conexão com a terra? Temos como ter muita coisa para ficar carregando para um lado para o outro. Ah, sim. E segundo, porque a conexão com a terra é importante, ela é mãe, né? Tudo é pai, mãe. O ar, a terra, a água. Essa cigana vai dar a coroa. Como? Vai dar a coroa. Ah, entendi. Sabia, filho, que os indianos preferem guardar a coroa do que os peitos? Sim? A coroa do que o quê? Os seios? Nossa, por quê? A coroa é mais importante, não é? Ah, é. O poder, o pudor de vocês que acaba fazendo com que. Filha, só. Deixa eu olhar pra cigana. O pudor de vocês que faz parecer que os seios é mais importante que a. O pudor. Assim? Ei, cigana, graças a Deus, estou muito feliz, viu, de estar trabalhando novamente com a linha dos ciganos. É uma linha muito apreciada por todos que acompanham Salve! o diálogo com os espíritos. Salve Santa Sara Kali! Salve Kali, a deusa da destruição que destrói para renascer. Ei, cigana, Para renascer bonito? que coisa linda. A senhora traz assim toda uma energia do Oriente. Explica isso. Natural, né? Cigana do Oriente, pô. lá que eu vivi. Uhum. E nunca saí de lá, não andei muito para fora do Oriente. Uhum. Oriente Médio, Egito, Índia. Sim. Não saí, não fui para a Europa. Uhum. Não desci. Fiquei mais lá. Ficou por lá. É muito grande lá, tem bastante lugar para andar. Uhum. Porque a terra do cigano, os ciganos sofreram o que vocês chamam de diáspora. Vivíamos num lugar próximo à Romênia, não é a Romênia exatamente, é a minha divisa, perto do Mar Negro. E fomos expulsos de lá. Eita. Então sofreram vários clãs. Sim? Sim. Vários clãs. E depois tivemos que sair por aí andando, porque somos muito perseguidos, né? Ainda hoje, né? Tem aquela conotação que o cigano é ladrão, que o cigano é traiçoeiro. Não toma banho. Não toma banho? Mas não tomar banho é verdade mesmo, né? É difícil tomar muito banho se você anda tanto, né, filho? É. E tem necessidade de ficar se limpando toda hora também? Talvez, né? Depende do lugar. Hoje talvez, né? Sim. Mas para os ciganos não, por causa da conexão com a natureza. Não, nós nos limpávamos também, filho. Sim. Nós não tomávamos os banhos que vocês tomam, né? Uhum. Que vocês entram embaixo da água, que cai. E ficam. Mas nós tomávamos uns banhos. A higiene existia. Sim. Claro. Algumas coisas que vocês não entendem muito bem, que cigano não pode fazer. Cigano não pode cortar cabelo com tesoura. Não. Não. O cigano não pode cortar as unhas dos pés e das mãos. Só lixar. Mas por que isso? É toda uma... cultura, né? Que eu não posso explicar pra você, não é porque cavalo não tem. É porque os ciganos que podem escutar vão ficar bravos. Gajos não podem escutar isso, né? Não podem saber. Ah, entendi. São mistérios que nós temos. Filho, eu vou começar a preparar o meu chá. O seu chá? Sim. Que mistério carrega esse chá, hein? Bem, o chá são ervas tratadas. No caso, nós tínhamos a erva colhida. Infelizmente, aqui não tem como. Esse é de laranja, tangerina e... Cravo e canela. Aí vocês usam esse de saquinho, né? Sim. É. Cigana lê. Lê? Lê. Lê o quê? Lê a borra do chá. Olha. Quando você lê um chá, vendeu aqui no meio. O que, que é a borra? A borra do chá é o que sobra das ervas bebidas dentro do chá. A senhora vai fazer uma leitura agora. Sim. E aí eu vou filmar dentro da canequinha? Sim. Pode? Vou fazer a leitura para você. Pois não. Vai ser muito bom. Então a cigana vai abrir o saquinho. A cigana abrindo o saquinho. Porque precisa do pó. Do pó. Para a leitura. Tá certo. Então a gente vai mostrar. O certo são as folhas, mas você já... A cigana colocando, então. Quebra um galho. Olha aqui a magia acontecendo. Isso a senhora fazia encarnada. Sim. É algo que levou consigo. Sim. É assim, esse é um oráculo. Todo cigano tem oráculos. Oráculo, para quem não entende, é o quê? É métodos que vocês, que nós usamos para a leitura do destino, né? Tá certo. Passado, presente e futuro. O bom é a folha, para vocês não precisarem tomar os pozinhos. Mas, a folha... O cavalo não consegue arranjar assim tão simples, de boa qualidade. É, hoje em dia não é como antigamente, né? Não. Vamos esperar de contar um minuto, sim, filho? Sim, vamos esperar um pouco. Enquanto isso nós conversamos. Conversamos. Então, dona cigana, como é que a senhora aprendeu essa técnica aí? Algumas aprenderam a ler o tarô. Todo cigano lê tarô. Ah. É um dos, assim como a mão, uhum. A leitura do tarô e a leitura das nuvens. Isso ninguém nunca fala, né? Ah. Mas a leitura das nuvens todo cigano sabe ler. Nossa. É o padrão, você aprende. Dependendo da região que o cigano vive, ele vai ter uma especificidade daquilo que lê. No Oriente se lê muito. Opa. Os muçulmanos lêem. Lê o quê? A borra do chá. Do chá. Que seria o quê? O pozinho que fica ali, o jeito que fica na... A erva, como ela fica lá. E depois a senhora lê a mão também. Sim, a senhora ensina um pouco pra gente desse processo. Vou ensinar um pouco desse também. Então... Estamos esperando aqui enquanto conversamos. Claro, claro. E aí, mas assim, como a senhora utilizou isso? Pra quê que a senhora utilizou esses oráculos durante sua vida? Nós usávamos ele para a proteção da própria tribo, no próprio clã. Proteção? Sim, esses casamentos, assim? Saber se os casamentos eram corretos, a menina e o menino, se deveriam se casar mesmo. Se deveriam mesmo ter filhos na época que pretendiam ter filhos. Se queriam, os homens queriam caçar ou visitarem algum mudar do local, se poderia, se seria seguro, se havia prosperidade no lugar que iríamos, ou se era melhor esperarmos nos oásis que ficávamos antes de mudar de oásis. Claro, para proteção quer dizer isso. Prever alguma coisa para que isso não cause nenhum mal para a tribo. Isso, para o clã. Ou uma criança doente, uma mãe doente, um homem ferido, vamos ler para saber o que está acontecendo. Está no destino dele? Está sendo atravessado o destino dele? Ele está doente? Merece ser tratado? Não merece ser tratado? Como tratá-lo? Todas essas coisas. A boca do chaveiro. Infelizmente, sou um pouco preocupada porque tem o pozinho e ele vai ficar com o pozinho na boca. Quem é ele? Escolheu coisa do água pra ele depois mesmo. Ah, eu tenho que beber, é? Não, um pouco. Ah, é parte da magia, é? É sim. Eu preciso da sua energia aqui. Louvado seja. O correto é que beba o máximo possível, mas eu estou com dó desse monte de pozinho. Eu não imaginava que eram tantos pozinhos. Pozinho, é. Eu gostaria de ler dele, mas... Bebe o pozinho. É, não gosta, né? Pozinho é ruim de beber. Não, mas bebe. Estamos aqui para... Estamos na chuva para se molhar, pô. Então, e aí, o que, que a senhora assim, aprendeu com uma encarnação dentro de uma tribo cigana? Qual foi a lição maior que a senhora levou? A lição mais bonita que eu trago para todos os que estão aqui é a noção de família. Vocês, eu digo, vocês têm uma vida muito triste aqui quando vocês constituem uma família. Por quê? Homem e mulher casam-se, deixam suas famílias e devem morar em uma casa e viver sozinho criando uma criança, sim? Sim. Homens e mulheres são diferentes. Homens e mulheres têm desejos, vontades e ambições diferentes. São diferentes. Vocês são obrigados a viver somente com vocês mesmos, homem e mulher. Nós vivíamos casados, sim, tinha meu filho, tinha meus filhos, meu marido, meus maridos que tive três por viúves. Três maridos? Por viúves. O que quer dizer isso? Foram morrendo, o primeiro era muito mais velho do que eu, então morreu antes de mim. Sim, E por que, que a senhora casou com ele? Não podia ter visto antes que ia morrer, já não casava, pô. Não, mas, de café. Mas era bonito o casamento, era o certo, mesmo que morresse. O problema não foi a passagem dele, não sofri a passagem dele porque eu sabia que era necessário aquela certo, passagem. Claro, claro. É, o fato dele ter morrido não fez com que meu casamento se... Perdesse seu valor. Que sua vida fosse menos valiosa. Não, isso, tive claro. Quatro filhas com ele. Aham. Meus filhos já eram maiores quando sim. Morreu. Depois casei novamente. Esse morreu de doença. De febre. Tive dois com esse. E depois o terceiro, que foi o que mais tempo vivi. E tive mais quatro filhos. E depois... Ele morreu em um ataque que sofremos, né? Na tribo. Eita. Amei todos eles igual. Não teve um grande amor, um único e verdadeiro. Amei os três da mesma forma. Eram três amores, meu. Meus filhos tinham o mesmo valor. Voltando à questão da família. Sim. Eu tinha meu marido, meu primeiro marido que casei. Sim? Durante o dia, eu tinha os meus afazeres com as minhas irmãs, minhas iguais. Sim. As mães de tribo, as senhoras, as crianças. Eu tinha os meus afazeres e ficava com mulheres. conversava assuntos de mulheres, vivia com mulheres. Ele tinha os assuntos de homem, vivia como homem, com os irmãos e com os amigos. Nossa. Então, durante o dia, sim, ele tinha a vida dele com os iguais e eu tinha a minha vida com as minhas iguais. Durante a noite, nós éramos um casal. Ele se recolhia e eu me recolhia para a nossa tenda. É. Aí ia falar em outra linha. Tenda. E lá vivíamos como um casal. Tínhamos nossos filhos, nosso dia a dia, nossas intimidades. No outro dia, de manhã, preparava o café, servia. Aí ele ia viver a vida dele com os iguais e eu ia viver a minha vida. Então não havia solidão. Não havia. O casal é uma solidão que dói muito. Não. Porque existe a irmandade, a amizade, tudo que um casal tem. Só que ainda há solidão. Sim. Porque você é homem, ela é mulher. Duas pessoas diferentes são obrigadas a conviver junto, com vontades, ambições, desejos diferentes. Sim. São obrigados a ter que viver um para o outro. Sim. Não funciona. Não funciona? Por isso que o casamento de vocês não dura. Por que o casamento das pessoas não dura? Porque vocês são forçados a viver uma solidão que ser uma falsa satisfação de vida. E qual que é o jeito que a cigana ensina? Homens. Pra durar. Respeitem as vontades de suas mulheres de conviver com as amigas, de sair com as amigas, de viver com as amigas. Sim. Homens. Entendam que elas têm a necessidade de ter as iguais. Assuntos entre elas que não interessam a vocês. São assuntos entre elas. São assuntos entre elas. Duas mulheres conversam assuntos que são entre mulheres. Claro, claro. E mulheres entendam que seus homens precisam do convívio dele com os iguais. É. Deixe-os que saiam, que vá. Vocês gostam aqui de jogar futebol, né? Deixa que eles vá jogar futebol. Confiem em seus homens. E nos amigos de seus homens. Porque se o homem é bom e correto, ele não vai trair. Não é culpa dele sair jogar futebol, nem culpa dos amigos. E a mesma coisa para as mulheres. O homem, se eles têm embutido dele que ele vai trair a mulher, e a mulher, se ela tem embutida dele que vai trair o homem, não faz diferença se só fica dentro de casa ou se sai para curtir, como vocês falam, com os amigos. Claro que há hoje uma falta de caráter. Porque a amiga deveria incentivar a amiga casada a ser uma boa esposa. E não ao contrário. É, que isso. E vice-versa. Sim. Mas vocês são tão obrigados a viver só entre vocês? E somente entre vocês? Coisinha da seguinte. Esse obrigado quer dizer condicionado um pouco, né? Condicionado, filho. Claro. Se você for uma pessoa casada e sua esposa te deixa viver uma vida livre? Sim. Daí você sai com um monte de mulher. Não. Não era o certo, né? Você sai com um monte de amigos. Você não... A sua esposa faz o papel de mulher em sua vida. Sim. E você o de homem. O de homem. Na vida dela. Se você está procurando outras mulheres, é, não é solidão. É safadeza. Safadeza. Sim. Claro. O homem vai suprir a solidão dele com outros homens, que é a amizade, é a conversa. Sim. É a mesma coisa entre as mulheres. É a conversa, é a troca de experiência. Nossa, dona Cigana, então a senhora está ensinando as pessoas que é errado sair com outra mulher? Não, se for só amigo. Não, mas eu digo assim, para beijar mesmo. É errado. É errado, né, filho? Se você tem um marido, uma esposa, a traição é traição, não é? Sim. Qualquer tipo de traição. Tá certo. Então a gente está aqui agora, a senhora me passou... Como chama? O chá. O chá. Então esse chá pode ser qualquer chá? Pode, de preferência. Cada erva tem uma função. Eu vou mostrar. E vocês veem assim, o pozinho dele. Sim. Mas o jeito que ele fica assim, lá embaixo... É, vai ter que beber tudo. Você é doido. Se não conseguir beber tudo, a cigana bebe o resto. Oh, então vou beber só um pouquinho. Que já colocou a energia, já é o suficiente. Acho que já está até frio. Peça a boca para dar o ar. Ah, filho, desculpa. Vocês precisam arranjar as ervas certas. Gostoso, filho? E aí, a cigana lê o futuro das pessoas. Tô cheio das coisas na boca. Daqui, tá, cigana. Graças a Deus. Saiu na chuva pra se molhar, graças a Deus. Deixa eu pôr aqui. Tomei bastante, hein, cigana, ó. Sobrou quase nada. Já está desenhando, já. Já? Quer que eu beba mais, eu bebo? Não, eu bebo esse resto. É? Ô, oh, cigana. Deixa eu só colocar querida. Um pouco mais de água quente. A cigana gosta de quente quase. Oi, gratidão. Já chegou. Queimando a boca. Já chegou a Eked aqui com a água. Boa, menina. Graças a Deus. Mas eu usei uma técnica, cigana. Eu segurei o pozinho tudo no dente e depois tirei. Tem que só cuidar pra cigana, vai ficar com os dentes feios. Vai ficar linda, né? Vai ficar linda. Mulher cigana querida, graças a Deus. Então estamos aqui com a cigana do Oriente, graças a Deus. Ela vai ler na burra do chá, borra, né? Borra. Porque de burra já não tem nada aqui. Mas é na borra do chá e dá pra saber o quê? O destino da pessoa? Dá pra ler bastante coisa. Nesse caso eu vou ver uma leitura do que está acontecendo com você no momento. Simplificada, né? Sim, do seu presente. Oh. Às vezes é melhor entender o presente do que o futuro. Oh, sim. Vocês têm uma vontade de saber o que vai acontecer no futuro? É. Entenda o presente. Se você entender seu presente, você deduz o seu futuro. Não é verdade? Então esse oráculo que a senhora faz aí é o que a senhora fazia antes. Para qual finalidade? Ou seja, para proteger a tribo. Em termos de ganho, mas assim, também a senhora disse que proteger a tribo em termos de saber o que vai acontecer, certo? Sim. E o que tem que fazer para quem? Sim. Claro, saúde emocional. Sim, sim. Às vezes uma doença que parece física, espiritual, às vezes uma doença, não doença, mas uma tristeza muito grande. Nós só temos o que fazer. Mas a sua menina, ela ouve os espíritos e vê. A senhora não vai deixar ela trapacear, não, na Ilênia Aura, alguma coisa. Não, já tá apaguei. Tá. Você já apaguei menina pra ela não ter. É, senão ela trapaceia, ela usa os outros dons dela, não deixa a senhora usar o da senhora. Que isso? Tava chamando minha filha de trapaceira, vão achar. É? Ela é mas não, não é que é trapaceira. Digo assim, ela tem, ela vê os espíritos, daí já vê sua aura e já fala, né? Filha, pega um outro copo para eu tirar esse resto de água que já desenhou. Senão eu vou perder. Sabe a cigana do Oriente, graças a Deus. Veja. Eu só tô vendo. Não tô vendo nada demais isso aqui, não. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Ó, o desenho que fez. Tá aí, ó. Pra quem sabe ler isso daí, tá contando minha vida inteira aí, beleza? Então, quem tem curiosidade já tá sabendo. Né? Tá certo. Vou entregar pra dona cigana. E vou corrigir essa filmadora. Pra vocês também poderem ver aqui. A continuação. É, continuidade, continuação, louvado seja de qualquer forma. Então vamos lá, dona cigana. Tem aí pra mim, só tinha um monte de confusão, de pozinho. Eu não li nada aí. Filho, você não pode aparecer, né? Mas eu queria mostrar pra você. Ah, é que é de pode. Vem aqui. Não. É que eu preciso ir mostrando. Então ela vem, eu mostro para ela e ela mostra para você. Não, eu vou dar um zoom aqui. Consegue ver? Consegue ver aqui do lado um pássaro tentando voar? Pode ser. Mostra aqui. Aqui na lateral um pássaro tentando voar. É um pássaro tentando voar. Aqui, ó, pro canto aqui. Isso, ó, tá vendo? Tem as duas asas aqui, a cabeça e a cauda. É um pássaro. Pronto. Essa parte toda aqui. Isso? Como se fosse quase uma andorinha. Sim. É, andorinha aqui é a sua alma. Que é isso? Veja aqui do lateral esse borro maior. Uhum. É como se fosse... Consegue ver bem no meio aqui, que tem um pequeno oxalá desenhado? No meio. No meio? Entre o pássaro e essa borra maior. Pode. Tem. Tem um senhorzinho curto, tá vendo? Ó, tá vendo? Essa parte comprida aqui, onde tá o meu dedo, é o alá. E aqui é ele curvado, com o alá. É como se fosse a sandoria apoiada em oxalá. Você viu? Aham. É, ninguém consegue ninguém ver. Aqui, esse aqui é o alá, tá vendo? Que isso, alá? O abaixurô. Isso. E aqui é ele curvado. Andando, carregando o alá. E todo esse borro maior que tem aqui do lado, uhum, são todas as coisas que não querem deixar que você levante e voe. Que isso? Tá vendo lá que elas estão tentando passar aqui por baixo, pra tentar alcançar você aqui por aqui. Nossa. Mas oxalá está na sua frente. Você é uma andorinha querendo levantar voo. Uhum. Está na hora de levantar voo. Uhum. Oxalá está guardando de braços abertos para a andorinha vir até ele. Oh. E todas as coisas ruins que estão tentando te atrapalhar, oxalá é um escudo e não deixa. Sim. Filha, agora é a hora. Uhum. De tudo aquilo que já foi dito para você, sim? Sim. De levantar voo e não ter medo de ser atingido. Que oxalá está te guardando. Está te protegendo. Uhum. E a sua missão está certa, está correta. Só uma questão curiosa, Jefferson, que eu acho que você gostaria de filmar, é que ela me deu a xícara do desenho que se desfez. Que isso? Bom, ele que ela me deu a xícara do desenho que se desfez. Nossa. Tô fora. Negócio de espiritualidade e energia que muda. E afeta ou aciona aquilo que é físico para poder proporcionar uma leitura é bem místico, né? Sim. Você chama de místico. Tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. Uhum. Tudo acontece como deve acontecer, na hora que deve acontecer. E todo um sistema que funciona natural da natureza e das energias da natureza. Uhum. Ah, sim. Agora sim. Agora soltou. Sim, soltou. Tudo acontece numa ordem de são sucessivas explosões energéticas que acontecem. Uhum. Então condensa a energia e essa energia expande. A vida de vocês é a vida disso. Uhum. Da energia que condensa e a energia que expande. Cabe cada um entender em que momento que essa energia está começando a condensar. Nossa. Para se preparar para a explosão. Certo. Quando a explosão acontece, é o momento de aproveitar o impulso e realizar as coisas. Uhum. Você está nesse momento no término da junção das suas energias. Nossa. E logo vai vir a explosão. Nossa. Mas você recebeu já as suas intuições e você já está trabalhando para aproveitar essa explosão de energia que vai ter. Sim. Tudo é cíclico. Cada um tem ciclo de uma forma. Algumas pessoas têm ciclos curtos, dias. Outras têm ciclos longos, semanas, muito longos, meses, anos. Claro. Depende de cada um. Sim. Isso é feito através do estudo específico da pessoa. Uhum. Entende? Certo. O que acontece se a pessoa, se eu não estivesse ali e não tivesse bebido? Não ia dar certo a energia? Não. Ia ter lido alguma coisa muito provavelmente para o meu cavalo. Ah! Sim. Porque para mim não precisa, não. Você não lê você próprio. Sim. Se eu bebesse, fosse ler, ia ler o do meu cavalo, que é a energia do cavalo. Né? Claro, claro. Você está colocando. Entendi. Aqui a senhora colocou uma vela amarela, azul e rosa. Por quê? Eu gosto de trabalhar principalmente com as vibrações dessas três cores. E gosto de trabalhar com o Oxum, gosto de trabalhar com o Iemanjá e gosto de trabalhar com o Ewá. Ewá? Sim. Tá, quem não conhece Ewá, Oxum e Iemanjá, todo mundo já tem ideia, né? Mas Ewá é o quê? Ewá é a terceira filha de Nanã. Ela é a guardiã das brumas do sonho. Olha. Ela fica na névoa. do sono. Claro. Aquela névoa da manhã, aquela névoa da noite, uhum. aquela névoa que fica em cima do cemitério. Claro. Aquela névoa que fica em cima do cemitério é a velha casada com o Mulu. Certo. Sim, ela casou-se com um irmão. Porque... Sabe que quando o Nanã teve o Mulu nasceu com chagas, e a Nanã tentou curá-lo, não conseguiu, abandonou-o no mar para morrer. Uhum. Disse que aquele filho era defeituoso. E a mãe já pegou, criou, levou para o fundo do mar, protegeu. Essa é a história que todo mundo conhece, né? Mas ninguém sabe o que aconteceu com o Nanã depois. Olha. Nanã chegou de volta ao seu reino e quando Oxalá perguntou onde estava o filho, ela disse que tinha se livrado da criança que era deformada. Ah. E Oxalá então soltou uma maldição em Nanã. Disse que todos os filhos que ela teria seriam todos muito lindos, mas todos teriam defeitos internos, já que ela estava preocupada com a aparência e não com o interior. Vixe. Então ela teve outros dois filhos, Oxumaré e Oá. Oxumaré, 6 meses homem, 6 meses mulher. Oxumaré, 6 meses homem, 6 meses serpente. Oxumaré é instável. É ao mesmo tempo que ele era bom, às vezes ele dava o bote, ele claro, tinha defeitos, exato, ele tinha defeitos de caráter. Claro. Eu a mesma coisa. Eu a gostava de provocar todos os outros homens. Então ela aparecia bonita, chamava-os para passear e dava de entender que queria ter uma relação com eles. E quando isso acontecia, ela dava um escândalo e saía correndo, se fazendo de coitada, dizendo que o homem tinha abusado dela. Que isso. E todos eles iam até a mãe, Nanã, iam reclamar, sua esposa, sua filha não se comporta como deveria se comportar uma princesa. Sim. E todas as outras coisas. E aí chegou a certo ponto que não tinha mais o que fazer, o Mulu pegou, deixa que eu resolvo. Pegou, casou-se com ela. Pronto. Eu fico de olho nela. Quero ver ela aprontar agora. O Mulu é muito duro. E ela aprontava muito com o Mulu. O Mulu dizia pra ela, o Mulu é muito ciumento, filho, sabia? Então, o Mulu é muito ciumento. Muito ciumento. Muito ciumento de suas coisas, muito ciumento de seus amigos, muito ciumento de suas dores, de suas humildades, de suas doenças. Ninguém pode ser igual a ele. Como que o cigano sabe tanto sobre essas coisas que se diz ser do candomblé? Eu estou na Umbanda. Sim. Eu converso com vó, converso com o menino, converso com os outros. Aprendeu todas essas histórias. Sim, e todas essas lendas são parecidas com as nossas lendas. Conta uma lenda sua de vocês. Vou contar a lenda de Kali. Aham. Existia um demônio muito grande e forte que estava destruindo e comendo os seres humanos. Então, ninguém conseguia derrubar. Krishna foi lá, Krishna é Oxalá. Ele foi lá e foi tentar proteger a raça humana. Só que cada vez que Krishna cortava um pedaço do demônio, o sangue virava outros demônios. Então, cada vez que ele partia, virava mais. Então, o que era um demônio, tornou-se vários. Vixe. Depois que todos os deuses tinham tentado de todas as formas acabar com esse demônio, e nesse momento ele já estava quase acabando com toda a população, sim, porque o sangue escorreu e vários outros, ele se multiplicou. Foi chamado a Kali, que é Inhansã, para pedir ajuda, né? E a Kali disse, deixa que eu resolvo isso. Eita. Kali tem vários braços. Ah, Shiva, pô. Sim, Shiva é um outro deus que também tem outros braços. Ah, tá. Shiva é homem. Ah, é. Vários braços. E ela pegou várias facas e foi cortar os demônios. Só que como ela faria se o sangue, quando escorria, virava outros demônios. Ixi. Então ela lambia. Eita. Então ela fazia um corte e bebia o sangue. Eita. Para que o sangue não caísse na terra e brotasse outro demônio. Sim. E depois que ela matou um monte deles, o sangue do caos, do demônio, fez com que ela se desequilibrasse e ficasse louca. É. E ela continuou matando, como vocês dizem, matando no geral. É. Foi matando quem tinha que tocando matar. Terror no tocando demônio. Terror. Ah. E nas pessoas também, porque ela ficou desequilibrada, ficou desorganizada. Assim como a Yá, quando guerreia, que se desequilibra. Ah. É o caos desgovernado. Então, eles entraram, os deuses entraram em um consenso para tentar acalmar Kali. Consenso. Sim. O que faremos para acalmar Kali? O que acalma Kali? Uhum. Está insana? Ixi. Está louca? Está caótica? Está desgovernada? Então, Krishna sugeriu que pegasse aquilo que ela mais amava, que era o marido dela, e fizesse com que ele se jogasse no chão, e quando ela fosse atacá-lo, ela perceberia que era ele e ela se acalmaria. Voltaria em seu senso verdadeiro. Alguns não acreditaram muito que isso funcionaria. Ixi. Mas Krishna tinha certeza que isso funcionaria, porque Krishna acreditava no amor que Kali tinha ao marido. Então fez com que o marido se jogasse no chão e quando Kali passou, pisou no marido. E quando ela sentiu a maciez da pele do marido, e ela olhou para baixo e ela viu que era o marido, ela largou todas as armas e se pôs a chorar. Ah. Porque ela tinha achado que tinha matado o marido, mas o marido estava vivo, só estava jogado no chão. Sim. Mas ela não prestou muita atenção, ela ficou lá histérica chorando. Mas ela saiu daquele transe. Saiu do transe. Como fariam para voltar Kali ao normal? Uhum. Era um banho de água com açúcar para ela. De água com açúcar? Sim. Lambuzaram Kali com açúcar em seus cabelos, em sua pele, e assim ela foi se acalmando e foi voltando ao normal. E aí, como é que vocês vão cultuar uma pessoa que saiu matando todo mundo desequilibrado? Se ela não tivesse matado todo mundo, os humanos não existiriam mais. Ela protegeu contra o demônio. É uma história da Gênesis, então, da criação do ser humano. É a história de como os deuses conseguem transformar mesmo o maior dos caos em ordem. Uhum. Então, se você tem fé nos deuses, mesmo em meio ao caos, mesmo que eles se desgovernem no momento de auxiliar a sua vida, eles sabem o que eles fazem. Ah. E a ordem chegará. Veja no panteão da Umbanda. Uhum. Quantos deuses não se desgovernavam? Nossa. E se desgovernam quando precisam proteger seus filhos? Sim. Mas tem um propósito. Claro. A guerra, às vezes, é necessária para que tenha-se a paz. Certo. A história de Santa Sarakali é o que no candomblé se chama de Itam. Não seria mais assim um conto para que a gente tire disso uma lição? Sim, mas não é Santa Sarakali, é Kali. Que diferença tem? Santa Sarakali é uma santa que era cigana. Kali é a deusa hindu. Ah! Nossa, eu achava que era a mesma. Não. Santa Sarakali, ela tinha o nome de Kali porque ela era uma cigana do Oriente. É normal darmos os nomes. Você já conheceu ela? Não. Ela já era lenda quando vivia. Ah, tá. E aí? Sim, numa lenda de amor. Da criança abençoada que tentaram matar, e ela teve essa criança mesmo assim, então ela fugiu, ela representa a liberdade dos... É Maria, pô. Sim. Ela é uma das Marias. Sim. E o filho dela, quem que é pra vocês? O filho dela não faz na nossa lenda muito assim, muito porquê. Porque ela representa... O foco de tudo não é a criança sagrada que nasceu. É as dificuldades que ela passou mantendo a sua palavra. Sendo peregrina. E sim, mantendo aquilo que acreditava, lutando pela vida dela, da criança, dos outros em volta dela. Então o povo cigano sempre procurou uma história para fortalecer seu interior na sua jornada na Terra. Todos os povos, né, filho? Não só o povo cigano. Todos os povos precisam de, você chama no candomblé, e vocês chamam de parábola. Sim. Que é essa, que são histórias que servem para ensinar a ter força, fé, coragem e todas as outras coisas para vocês passarem as dificuldades que vocês têm no dia a dia. Certo. E qual que é uma das maiores lições que as pessoas podem aprender com a linha dos ciganos? Irmandade, coragem, respeito a si mesmo e ao outro e à natureza. Claro. Mas assim, irmandade, como eu expresso isso no meu dia a dia? Não fazendo mal para o outro, entendendo a dor do outro, auxiliando o outro. Entendendo que todos estão unidos. A sua dor não é inferior à minha dor. Você é Certo. ser humano, você tem dor hoje de amor, eu não tenho, Sim. mas quem garante é que no futuro eu não terei dor de amor. Então eu tenho que dar o ombro. Porque amanhã pode ser eu que estou com dor de amor e você não. E se eu te ajudei, te aconselhei, agora você pode me aconselhar. Claro. Hoje fica-se de 7 a 12, até mais anos, por conta da especialização em estudos sobre a medicina e como curar o corpo humano. E pelo que eu estudei um pouco, os ciganos tinham muito isso dentro deles, de saber a dor, como ver isso nos olhos. Vocês eram muito da medicina. É isso mesmo? Sim, filho. O povo do Oriente tem um conhecimento muito grande da medicina. Todo o povo do Oriente, né? Da metade para lá, é todo muito conhecedor, porque respeita muito a natureza. E se respeita a natureza, respeita o ser humano. Não que os outros povos não tivessem isso, mas o domínio que nós tínhamos da natureza fazia com que nós conseguíssemos auxiliá-los na natureza, com a natureza. Claro. E nós somos, percebemos o outro porque nós somos um igual. Se eu sinto dor, você sente dor. Se eu sinto tristeza, você sente tristeza. Quais são os sintomas em mim de uma dor? Vão ser os mesmos sintomas em você de uma dor? Sim. Não vai ser diferente, são todos seres humanos. Pelo que a senhora está dizendo, o cigano vê o mundo como um organismo vivo. O problema mesmo, filho, é como diz a bruxa, que o catolicismo, o cristianismo fez questão de separar o homem do resto da natureza. Claro. E eu martelo o meu dedo achando que não é parte do meu corpo para ver a dor depois. Isso, É isso? filho, isso mesmo. Nossa, dona Isso Cigana, como a mesmo. gente está sintonizado aqui, né? Sim, Graças a sim. Deus. Então aí, quando eu quero buscar a ajuda do cigano, que tipo de ajuda as pessoas encontram nos ciganos? O cigano, como uma linha neutra, ele pode ajudar em tudo. Em tudo. Mas existe-se a crença que o cigano trata leitura de futuro, dinheiro e amor e paixão e essas coisas. Mas o cigano pode tratar tudo. Tudo. Dores, tristezas. O cigano é um povo muito feliz. Feliz, é? Tudo aquilo que traz felicidade o cigano trata. Inclusive o butaco. Sim, o cigano gostava muito também. É feita dinheiro. Não, É é. errado. Não. É errado você ter dinheiro e não se sentir no direito, no dever de ajudar quem não tem. Entende? Porque tem gente que ganha muito e se sente culpado perante os outros que nada ganham. Não tem esse sentido culpado. O destino determinou que você tem que ter dinheiro. Destino. Você tem, você batalhou, você tem. Não há problema nenhum. Só que lembre-se que o fato de você ter dinheiro não te faz melhor, mais poderoso e indiferente ao outro. E quem não tem também não faz ele. Inferior, indiferente? Não. Pelo contrário. Se um não tem e o outro tem, que problema tem aquele que tem auxiliar aquele que não tem? Se eu trouxer um rico e um pobre aqui na frente da senhora, a senhora vai tratar os dois igual? Sim. Claro. Só que um, eu vou dar uma bronca referente a, se estiver, claro, nem todo rico é assim. Se estiver usando o dinheiro que tem para fazer mal. Claro, e o pobre dinheiro que não tem para fazer mal também. Mas às vezes ele faz mal de outra forma, não é É. o dinheiro. Às vezes ele acha que porque ele não tem dinheiro, ele tem que fazer mal para quem tem dinheiro. Tem uma raiva, um ódio de quem tem. Não entende as batalhas que aquele teve. Ah, mas ele nasceu rico. Sorte dele, a família dele batalhou e teve. Ah, mas a família já sempre. Sorte deles, ele tem outra missão para cumprir. Missão, destino, que a senhora fala. Sim, missão, destino, resgate, dever. Claro. Não acha que dinheiro resolve todos os problemas? Sim. Existem muitas outras dores que o dinheiro pode trazer. Existem muitos outros problemas que uma pessoa que nasceu rica em uma família rica é por dentro. Por dentro, é. Tá certo. Olha, a gente já tá chegando quase nos 20 minutos, 15 minutos finais. Dona Cigana, qual que é o conhecimento que a senhora traz do mundo espiritual que a senhora não adquiriu durante a vida? O contato com outros povos, e outras culturas e outras magias. Sim. Porque lá onde nós ficamos, que vocês chamam como lento de Aruanda, sim. Nós vivemos em harmonia com todos esses povos. Com todos. Vocês chamam também alguns de colônia, né? Acabaram de estar me dizendo aqui. É. Nós vivemos, e eu vivo, em um lugar que é na Aruanda, que é próximo daquilo que eu vivia quando viva, com os meus irmãos. Cenário. Sim, é um oásis. Só que lá perto do oásis existem as casinhas dos pretos velhos, existem a praia dos Oguns, existem as matas dos caboclos. Tá. E outros vários povos que podem ou não trabalhar na Umbanda. E muitos outros vários povos que trabalham em outras culturas, em Mesas Brancas, em Santo Daime, em várias culturas, em vários povos. Todos nós vivemos juntos, todos têm conhecimentos para passar. Os ciganos no seu tempo incorporavam, ou qual era a forma de eles manterem contato com a espiritualidade? Pelo oráculo. Não havia incorporação. Não. Não. Havia algumas vezes certos transes que alguns deuses ou elementares poderiam instigar na pessoa para passar alguma informação. Mas isso era muito específico e algumas poucas crianças nasciam com esse dom. E depois mantinham esse dom. Geralmente eles eram, infelizmente, taxados como estranhos. Estranhos? Sim. Eles eram tratados meio deixados de lado, sabe? Como vocês tratam hoje em dia? Muitas famílias tratam aquelas crianças que nascem com defeitos físicos, mentais, alguma limitação, que todo mundo diz que ama, mas todo mundo trata assim. Claro. As crianças que tinham essa mediunidade especial, que tinham essa possibilidade de incorporação das energias da natureza, elas eram tratadas assim. Claro. Elas eram amadas, um cigano não nega o seu sangue. Porém, daquele jeito assim, né? Cigana do Oriente. Estou muito feliz de falar com a senhora. A senhora ensina a gente um pouco a leitura da mão? Um pouco, sim. Um pouco? Claro. Porque isso é muito mais estudo e costume de ir estudando, contendo. É um feeling, né? Um sentimento ali que precisa captar. Não é só ver os traços e nada. Primeiro. As mãos são diferentes, da direita e a esquerda são diferentes, sim? É. Elas não são iguais. A direita é a mão do que você faz com a sua vida. A direita. Sim. A esquerda é a mão daquilo que o destino reservou a você. Uhum. Você tem livre-arbítrio? É, ué. O destino já reservou uma coisa. Já está escrito tudo ali. Sim. Você faz se você quer. Que doido. Não querendo. Uhum. Exemplo, a mão do cavalo, a linha da vida, vamos começar com a mais tradicional, que é a linha da vida, que é essa que sai daqui, ó, desse lado. Sim, vamos fazer uma comparação, a senhora vai mostrar a do cavalo e eu vou colocar a minha do lado. Sim, o que está fazendo ou o que o destino reservou? A senhora vai decidir o que a senhora quer ensinar. A direita, então, do que você está fazendo, sim. Então você programa, segura aqui a máquina e vai mostrando. Não, faz assim. E vai mostrando aqui a mão. Então, essa aqui olha é a diferença. Mão direita. É um pouco. Olha lá. Olha a diferença da mão do cavalo, que é toda arriscada. Essa aqui é a linha da vida. Da vida. Olha, sim. Vai até aqui no fundo. As pessoas acham que ela começa aqui, mas não, ela começa aqui. Começa aqui? Sim, ela começa aqui e sobe pra cá. Como você pode ver, aqui no começo da sua vida, houve dois caminhos todos muito machucadinhos, né? Sim. Marcadinhos. Sim. Nasceu doente, né? Não, acho que minha mãe foi parar na UTI quando eu nasci. Mas passou por coisas que poderiam. É, Foi ou, difícil. Na hora do nascimento foi um drama. Ou aqui, se você ainda não passou por dois caminhos que aqui trouxeram uma possibilidade de vida e morte, quer dizer que sua vida nem está aqui ainda. Que isso? Então o que acontece? Você tem um trajeto tumultuado, chega em um momento que você passa por um caso de vida e morte, mas depois sua vida continua tranquila e sem falhas. Reta. E do cavalo? Olha aqui, ó, como é falhada do cavalo. Falha aqui, e são falhas grandes. Grandes, eu, meu Deus do céu. E aqui, olha, ela tem duas falhas, que uma vai para uma linha muito mais sutil e outra para uma menininha forte. Nossa. E o que que eu vou ver à esquerda? O que que ela mostra de tanto assim à esquerda? A vida do cavalo seria bem tranquila. Que a esquerda mostra o que é mesmo que o senhora falou? O que o destino antes? Definiu. Definiu. Vamos ver o que destino definiu. O destino definiu que ela teria um rompimento duplo aqui que poderiam levar a dois caminhos de vida. Meu Deus. Um mais curto do que o outro, ligado ao coração. Uhum. Sim, e ao destino. Uhum. Porém, se ela escolhesse o outro caminho, ele seria direto, simples e limpo. Oh, meu pai. Deveria, mas olha a caca que cavalo fez. Que? E agora, vamos ver a comparação com a esquerda dela. Olha lá, o que que a cigana diz? Oh, sua vida também, olha, passaria por um momento. Seria bem mais tranquila do que você faz dela. É? Ou fez. Ou fez? Por causa daquilo ali. Sim. Tá certo. Esse é um dos exemplos. Um dos exemplos. Outra questão, outra questão é esta parte aqui. Tá vendo que é junto? Ó. Junto. É junto. Nessa aqui é separado. Ai. Significa o coração uhum. é a cabeça. Essa linha da cabeça. Cavalo deveria ser sentimental. Uhum. Cavalo é racional. Hã? É separado. Olha. Tornou-se racional. Sim. Por diversas coisas da vida, né? Uhum. Mas o destino reservou uma pessoa extremamente sentimental. É? Diz que na mão dá pra saber se a pessoa vai ter filho. Sim. Mostra aqui. Do seu cavalo onde que vê isso. Aqui, ó. Dobrinha. Esse cantinho aqui. Cavalo deveria ter dois filhos. Cadê? Mostra aí. Dobrinhas. Dois. Dois meninos. Uhum, dobra é reta, é funda. Cavalo terá um só, porque tá vendo que o outro risco que tem é frouxo, é falho. Dá pra ver então? Sim. É na direita? É na direita que é o cavalo, o que o cavalo quer. Na esquerda é o que foi definido. E que ela queria o que na direita? Na direita tem um filho. Ela queria um. E a esquerda tá dizendo? Que o destino me reservou dois. Que isso? Mas como é que a senhora vê dois aí? Duas dobrinhas? Duas dobrinhas. Vamos ver a minha dobrinha. Um. Uma menina. Sai daí, que legal. Isso é muito bom. Mas é. E como é que sabe que é uma menina? Porque o coisinho tá pra dentro? Isso, porque ele avança e ele abre em Y. Esse é a esquerda, né? Em Y. É Y. Mas o que é que eu. Ele avança e abre em Y. Deixa eu ver a outra mão. O que é que eu queria? O que você vai fazer na sua vida? E o que é? Você vai ter um menino. Ah, é o que eu queria. Vira e mostra pra mim. A direita fala o que vai acontecer mesmo? A direita fala aquilo das suas escolhas, caminhos que você anda. É assim? É assim que mostra? Aqui, ó. Cadê? Tá vendo? O que tá dizendo aí? Tá ficando a ver melhor. Aqui. Esse. É esse daí, olha. E aí ele diz o quê? A direita diz o quê? Que aqui... Os caminhos que você escolheu. Assim, filho. Aqui não tem escapatória. O destino... Não tem. Ainda tem. Ah. É o que você deve... Assim, filho, deixa eu explicar. Ah, imagine uma encruzilhada. Peraí, que vocês gostam tanto. Encruzilhada. Né? Graças aos guardiões. Vamos lá. Gostam tanto da encruzilhada. É. Você está andando e você está em meio a uma encruzilhada e você precisa chegar em algum lugar que você não sabe qual é. O que você faz no meio de uma encruzilhada? Para e pensar. Fica ali parado? Não, você pensa, reflete. E aí? Qual que eu vou? E aí? E aí eu vou para a direita. Mas você poderia ter ido para a esquerda, não poderia? Poderia, sim. Ou para frente ou voltar atrás? É, você olha na hora e decide, né? Sim. Esse é no momento que você decidiu ir na direita, novas encruzilhadas abrem aos seus caminhos e você vai ter que fazer novas escolhas. Olha. Sim? Isso são as escolhas de vida que você tem, porque o destino não é imutável. Não? Não. Mas não já está escrito, pô. Mas você tem livre-arbítrio, senão se ele fosse imutável, você não teria livre-arbítrio? Aham. Sim. O destino está escrito, você recebeu um livro. É. Agora, se você vai ler todas as linhas palavras por palavras, você vai pular capítulos? Ah, entendi. As linhas gerais são pré-definidas. Isso. Claro. Então, a mão esquerda é aquilo que o destino escreveu para você. É o livro dado. Isso. São todos os caminhos abertos. Uhum. É a encruzilhada em si. Uhum. A mão direita é a forma com que você lê esse livro ou o caminho que você escolhe na encruzilhada. Uhum. Sim? Sim. Entendeu a diferença? Sim, mas vamos falar em termos práticos. Vamos dar numa eu vou ter uma menina, na outra eu vou ter um menino. O destino te reservou uma menina, mas as suas escolhas de vida te reservaram um menino. Ah. Isso não significa que sejam almas diferentes. Claro. Significa que depois das escolhas da vida que você escolheu, seria mais melhor para o seu aprendizado que esse filho fosse um menino. Aham, claro. Mas o destino te definiu, descreveu que uma menina seria cômodo para aquela situação de vida sua. Do jeito que saiu lá. Do jeito que saiu. O livro quando saiu da impressora. Isso. Daí, sim. Eu fui pulando capítulo. Você foi pulando capítulo. Belo. Quando você terminou o livro, a capa em vez de ser vermelha era melhor ser azul. Aham. Sim? Que bonito. Seria isso, filho. E isso aqui vai definir os seus karmas, os seus dharmas. Nossa. Porque aqui está o que você foi escrito para você. E aqui o que você fez. Entendi. Então tem filhos, coração, cabeça, vida. Esse aqui é referente à forma como você traz a sua vida material. Uhum. Sim, material. Que é como você lidar com os bens materiais que você tem. Algumas pessoas têm seu frasco. Fraco, outras têm mais fundo. Okay. E existem algumas pessoas, que não é o caso do meu cavalo, que tem uma linha que é uma linha muito específica, que é uma linha que ela começa neste dedo e ela desce reto até aqui, um monte de Apolo, sim? Um monte do Sol. Que é a linha da sorte, do destino. Então você tem a linha do destino que cruza todas as outras linhas e direciona o seu dedo principal, que é o dedo de conexão energética, por isso que ele é maior. Sim. Entendi. Vocês mostram esse dedo achando que estão desejando mal dos outros. Então lembre-se que é esse dedo aqui que você conecta com o universo. Claro. Então se você está desejando mal com ele, já sabe o que significa. Pode. Então conecta o dedo principal energético com a linha do Sol, de Apolo, que é a linha da riqueza. Sim? Então se essa linha corta, é aquela pessoa, sabe aquelas pessoas que estão sentadas e a coisa cai no colo? É. Ela não procura emprego, mas o melhor emprego bate na porta dela. Sim. Ela não, ela está no lugar certo, na hora certa, para tudo. Nunca passa por problemas. Que isso aí. Tudo assim, sempre sim, sorte. Tem uma música que fala assim, esse cara sou ela. Ah. Não, mas assim, então isso pode ser coisa de vidas passadas, né? Sim, porque a pessoa tem. Claro, para quem muito foi dado também, muito será cobrado. Sim, claro, claro. Sim. Mas ela tem a sorte. É aquele tipo de pessoa que pode pular de sem paraquedas que ela cai e sobrevive, sabe? Sim. Só que se quebra inteiro, mas sobrevive, não adiantou muito. Bom, entendi, claro, faz sentido. É a sorte, né? Porque depois se cura e depois vai viver de novo. Sim. O outro morreria, né? Não morreria, sim. Claro, claro. E não é a pessoa que todas as coisas acontecem. Sim. Na hora certa, quando tem que acontecer, uma pessoa que não precisa batalhar muito. As coisas caem no colo dela. Sim, não é filho de Ogum, tá? Não, né? Mas isso não faz muita diferença da frente de Orixá. Tá. Existem filhos de Ogum, que tem a linha. É. Ele batalha, a batalha vai ser interior. Aham. E principalmente em não ficar jogando fora as coisas que ganharam. Porque quem tem essa linha tem a mania de jogar fora o que tem. Porque sabe que logo vai ter de novo. Isso é a pessoa que está num emprego bom, então ela se enjoa desse emprego e ela larga, porque ela sabe que não vai demorar muito, o melhor vai aparecer. Então é uma luta de aceitar o que tem e aproveitar o que tem. Nossa. E não só sair. Então aqueles que olharem a mãozinha e encontrarem essa linha, cuidado. Vocês ganham muito e vocês precisam aproveitar aquilo que vocês ganham. E não só sair jogando, porque senão na próxima vida pode ser que o destino não te dê essa linha. Ei, dona Cigana, qual que é o propósito da vida nessa jornada de encarnação do espírito que aqui se encontra? Aprendizado. Aprendizado. Depois nós continuamos aprendendo em nossas outras existências depois de encarnados, né? Qual que é a melhor forma de superar as dificuldades que encontramos diariamente? Aceitá-las e passar por elas sem desespero, sem ofender o outro, sem ofender aos deuses. Passar. Sabe, filho, que os indianos acreditam em casta, né? Você sabe como funciona a casta? Nós acreditamos que você nasce onde você tem que nascer. Logicamente que isso acabou sendo uma maneira de controle social hoje em dia. Mas se eu nasço pobre, eu permaneço pobre, eu aprendo a viver aquela vida pobre. Eu não tento sair dessa pobreza. Por quê? Porque isso vai ser um aprendizado. Os sofrimentos que vou passar nessa pobreza vai me trazer dharmas para na próxima vida eu nascer um pouco mais rico. E mais rico, e mais rico, até que sou o mais rico. E se eu for uma boa pessoa nessa vida, e só usar essa riqueza para acumular cada vez mais dharmas e dharmas e dharmas, eu posso evoluir espiritualmente a ponto de depois não precisar mais nascer. Você vaca. E depois não vou nascer mais. Por isso que a vaca é sagrada para os indianos. Que vaca? O quê? Vai nascer? A vaca é sagrada. Vai nascer vaca? Sim. Certo. A vaca é o último estágio da alma. Não. Sim. Respeito, mas que é isso? Como é que o espírito humano... É a metempsicose do Pitágoras lá, não é? Sim. Tô fora. Nascer uma vaca, já pensou? Filho, que outro animal é mais tranquilo que a vaca? Eu... O que a vaca faz no longo do dia? Fica ruminando. Você tem bastante tempo dentro dessa cabeça da vaca para pensar em todos os dharmas e karmas que você atingiu. A cigana realmente acredita que chega no ponto da evolução a pessoa encarna como vaca? Sim, e acredito que você começa como animais e depois você vai evoluindo essa encarnação em animais. Depois você passa por... humanos em vários graus de humanidade, vários povos, vários conhecimentos, vários poderes, até que você pode encarnar como uma vaca e depois você não encarna mais, torna-se um espírito elevado de ascensão e auxílio, um guia. A senhora... continua. Mas filho, o termo vaca pode representar várias coisas. Aí precisa, viu? Porque não ser vaca igual a vaca que eu penso que é... Tô qual o problema dela? Não, mas é que é a minha cultura que é muito obtusa, né? Porque eu mesmo sou muito ignorante e vocês têm uma visão muito mais... Não, eu só queria entender qual é o problema dele. O problema é assim, tipo, o espírito, quando o perispírito ele se já entra pro reino nominal, ele não volta pro reino animal. Porque seria um retrocesso, mas tá vendo? É porque tem falha na minha compreensão, nos meus Sim. estudos. Por que é um retrocesso? Isso então te coloca que o animal é inferior ao humano. Totalmente. Mas o humano não é o animal? Sim, olha lá. E o humano não é um animal? Não falei que sou eu que sou obtuso, preciso estudar mais. Porque de sagrado, pra mim, pessoa, com todo respeito, a vaca não tem nada, por conta da minha cultura. Mas respeito quando os outros a veem como sagrado e dizem que a gente vai encarnar como sagrado. Sim, porque veja, a vaca, filho, ela, o que ela dá pra você? O leite, vamos dizer. Sim, o leite, o adubo. A proteção, o aquecimento em cidades que são frias. Porque vocês não vivem com a vaca no quintal de vocês. Sim, sim. Mas nós vivíamos com a vaca próximo de nós. Então, quando estava muito frio no deserto, nós ficávamos no meio das vacas, porque elas são quentes. E a vaca não faz mal para nada, para nem ninguém. Ah, mas assim, é porque a gente cria muita vaca também, né? Exato. É, e a flatulência do boi e da vaca, ele estoura a camada de ozônio. E a urina da vaca, por causa do tanto coisa que a gente enfiou na vaca também, né? Sim. Destrói os lençóis freáticos. Mas aí também você está falando de ter 300 vacas em um terreno desse tamanhozinho. Isso. Daí não fica mais sagrado, né? Sim, mas aí que tá a questão, filho. Tá certo. O problema não é a vaca, o problema é o que vocês fizeram com o animal vaca. É. Vocês abusam dos animais. Sim. Vocês maltratam os animais. Então, o que a pessoa assim que vive em família e tem dificuldade com o marido, dificuldade com a esposa, com o namorado, com a namorada, que sugestão a senhora dá é aquela de entender que cada um tem o seu momento privado. Sim, cada um tem seu momento privado. E entender que você, como mulher, não tem que querer que ele pense, sinta e fale como uma mulher. Se você quer um homem que seja sentimental como uma mulher, então fique com uma mulher. Nós, digamos, não aceitávamos isso, mas hoje em dia é muito importante vocês entenderem que há possibilidade sim. Você gosta de tudo, você não gosta de nada de como um homem se comporta. Então não fique com um homem. Você não gosta de nada de como uma mulher se comporta, então não fique com uma mulher. A senhora quer dizer homossexualismo? Sim. Não existia isso entre os ciganos? Não, não era permitido. Mas existia homossexual lá? Escondido, né? A senhora sabia desses casos? Mas se soubesse, eles eram expulsos da tribo. Oh, meu pai. Não era eu aceito, filho. Entenda que o preconceito que existe hoje com essa questão da homossexualidade, ele está ligado a toda essa carga que veio vindo ao longo dos tempos. Nós éramos ignorantes. Claro, claro. Ignorantes em tantas coisas. É, veja como a gente é hoje. Sim. E tem coisas que vocês não têm ignorância hoje. Então por que ter a ignorância de... Como, por que viver com a cabeça, conceitos e valores de 2000 anos atrás? É muito fácil vocês aceitarem a luz, que há 2000 anos atrás, ia ser taxado como bruxaria e ia pôr fogo na pessoa que poderia fazer uma eletricidade. Sim, senhora. Aí vocês querem aceitar aquilo só que é cômodo para vocês, né? É, realmente. Então, aceite. Se o mundo mudou, se os espíritos evoluíram, se as cabeças mudaram, então que mude de verdade, por completo. É, cigana, Dorinha, que satisfação falar com a senhora, viu? Tá certo, dona Cigana, a gente tá finalizando aqui, pedir uma mensagem final da senhora. Antes da mensagem final, tem alguma questão que eu não levantei, a senhora gostaria de tratar? Ou seja, não sei, as cores, não sei, às vezes a senhora quer falar das cores, dos sons, não sei, da liberdade do povo cigano, alguma coisa que eu não trouxe, a senhora quer falar antes da mensagem final? Ah, filho, você está falando um pouco mais o mesmo, porque da liberdade do povo cigano e das cores e da música, todos os ciganos acabam falando. Sim. Mas eu queria trazer para vocês um pouco da abertura da cabeça de vocês para entender esse fator. O ser humano está desligado da restante da natureza. É. O ser humano não é um animal. O fato do animal não falar, não agir, vocês acham que eles não têm a capacidade de comunicação que você como humano tem. Que não sente como você como humano tem. Sim. Então abra um pouco a cabeça para entender um pouco, todos vocês, esta questão do que a cultura hindu traz em dizer que quando você evolui, você, antes de reencarnar, você se torna uma vaca. Qual é a carga que isso traz? Então, se nós acreditamos que você se torna, você recride, no seu ponto de vista, total, a ser um animal, Sim. pense um pouco o que é ser animal. Para que uma população, uma cultura e tantas acreditem que você torna-se animal novamente antes de voltar a ser um ser humano evoluído e elevado um guia. Vixe. Você volta animal por quê? O que carga isso tem? Se você acha que ele é inferior, será que não é que ele é inferior? Será que ele não é um grau mais alto de pureza? Ai. Por isso que nós não matamos vacas, nós indianos cultuam e não matam a vaca e são vegetarianos. O hindu é vegetariano. É, mas ele podia cultuar o boi também. O boi não dá vida, o boi não dá leite. Entendi. Tá certo. Então, a senhora quer deixar isso bem claro na mente da gente, Sim. né? Nós tratamos os elefantes sagrados também. Ah. Os elefantes são sagrados, mas ainda não são... graus de último encarne. Aham, entendi. A vaca é um animal que só cria dharma, não karma. É, era pra ser o golfinho então, o mais... Filha, nós movíamos no meio do deserto, nós não temos um golfinho. Sim, entenda. Não, mas no mundo espiritual hoje vocês vivem. Sim, mas ainda é isso que eu nisso. quero dizer. Claro. Eu digo vaca, eu acredito assim que isso. o último grau seja a vaca. Isso. Mas o conceito, como diz, filha? Marinho. Utópico, filosófico, teórico, da vaca, não o animal vaca, mas o que? Nascer como um animal vaca, que gera vida, que não cria karma, só cria dharma, é boa, dá leite. Ah, entendi. O que é esse animal? Nosso mundo... O conceito vaca. O conceito. Não animal. Isso, o conceito vaca. Ah, o que é ser uma vaca? Cada população vai ter um tipo de animal específico, claro, que tem a carga do que é a vaca. Uhum. Sim, num Sim. lugar que não tem vaca, não faz sentido, não, né? Claro. Mas em lugares que tem vaca, então entendam o que é a vaca. Vocês carregam, ah, a vaca, o xixi faz isso, o cocô faz isso, mas veja o que tem por trás. Talvez não seja vocês que criam vacas, 300, 400 vacas, para que elas vão e sejam mortas, como se não tivessem valor nenhum, como se não fosse uma vida só para vocês encherem o bucho de vocês. Claro, claro. Então pense o quanto de karma você não está fazendo em matar um ser que não cria dharma, que não cria karma, só dharma. O que é você fazer mal para um ser que não faz mal para nada nem ninguém? Veja, a vaca come grama, sim. O gato mata passarinho, sim. O lobo mata a raposa, e vice-versa, certo. Mas a vaca, para se alimentar, ela mata alguma coisa? Não. Entende, filho? Sim, o conceito. Quais outros animais na escala que unicamente come grama e gera alimento para todos os outros animais? Porque o leite da vaca alimenta todos os outros animais. Sim. Entende? Sim. Qual é a carga que isso tem na evolução espiritual? Representativa. A pureza do Dharma que a vaca tem. Aí ficou bom, ficou claro agora, né? Salve a cigana do Oriente. Passa uma mensagem final, minha cigana. Uma mensagem final. Amor, é de parecer clichê, né? Amor, bondade, aceitação de tudo na vida de vocês. Aceitação das dificuldades, aceitação dos outros, aceitação das dores dos outros, da sua própria dor. Aceite se enfraquecer, aceite cair, que quando você cai, você aprende a levantar. Não acha que é humilhante e é vergonhoso você falar para a pessoa do seu lado que você sofre, que você sente dor? Não, sim. É. Não precisa ter vergonha de nada disso. Não. Procurar ajuda é bom para sair de onde se encontra. Sim. Uhum. Filho. Sim. Calma. Esses são para você. Para mim? Sim. Ou louvado seja. Eu quero que esses você acenda naquele lugar que quando você definir onde vai viver e onde vai ficar. Eu quero que traga todas as coisas boas da riqueza das três. Nossa, hein? Pra você. E fala pra pessoa que tá vendo que não precisa ficar com ciúme, né, dona Cica? Sim, não! Todo mundo ganha presente todo dia, você não percebe. Se quiserem, peguem as velas, concentre-se e chame a cigana do Oriente. Senhora, vai? Vou. E coloca o mesmo axé que a senhora tá colocando nesse aí. Só concentre, pense com amor nesse cigano do Oriente, ou em qualquer outro cigano. E passe, transforme uma vela com o axé da cigana, de qualquer outra entidade, pedindo para essa entidade, com carinho, com amor. Cigana vá. Cigana tem a força do pensamento. Onde vocês pensarem a cigana chega. Cigana, graças a Deus. Muito obrigado, dona cigana. Que Deus lhe pague, Santa Saracali. Continue iluminando seu caminho. Ixi, eu confundi com Santa Saracali. Nossa, Santa Saracali é minha mãe também, sim. Ela abençoa a senhora? Claro, sou devota de carne, deusa, mas sou devota de Santa Saracali. Oh, meu pai. Então, até breve. A senhora aparece nos meus sonhos para me dar um abraço. Sim, quando o seu terceiro olho abrir, apareço pessoalmente. Louvado seja. Que não tenho o cabelo dourado assim, né? Meu cabelo é escuro. Dona Cigana do Oriente, muito obrigado que, nossa, todos possam utilizar de uma forma muito útil todos os seus conhecimentos. Graças a Deus. E todos aqueles que querem aprender a leitura de Mon, estudem. Sim. É muito mais estudo. A Mon tá aqui, você vai olhando e vai comparando e vai estudando. Tá certo. Sim? Vamos fazer isso. Muito obrigado. Salve, para vocês. Ela cigana. E todas as cores do arco-íris, da pureza, da leveza de todos os deuses e todos os panteões iluminem todos vocês. O amor, a riqueza, seja física ou espiritual. Para que o caminho de vocês estejam todos abertos. E para aqueles que vocês escolham, seja sempre carregados de coisas boas e fartura de todas as que existem. Que assim seja, graças a Deus. Oh, que lindo cantareiro! Oh, que lindo sabiá! Mas até os passarinhos choram quando os ciganos acenam. Diz adeus e vão embora. Até os passarinhos choram quando os ciganos acenam. Diz adeus e vão embora. Saravá, cigana do Oriente. Saravá. Olá, mãe Bárbara de Iansã. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que é trabalhar com a dona cigana? Você tá tão feliz? Ah, eu tô. Ela deixa a gente feliz, né? Ela dá a sensação de que todas as coisas vão dar certo, que vai ficar tudo bem, que ela tá ali pra cobrir, pra proteger. Ah, ela é bem feliz. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Qual o maior aprendizado que a linha de cigana já deu pra senhora? Eu acho que o principal aprendizado é sem desespero, ter um pouco de paciência, um pé depois do outro, que nenhum sofrimento é grande o suficiente para que ele nunca tenha fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja, muito obrigado.